no 4071, poderia coordenar o pessoal aqui após a passagem do Tsan para o treinante inicial pushback? Azul 4071, eu estava esperando a passagem do Airbus da Tsan, faça sua retaguarda para iniciar o pushback. Após a passagem do Tsan, pode iniciar então 4071. Autorizado. 1-2, 1-6, contato radar, sobe a 190 na saída PUC. 190, saída PUC, solicita nível final 170, 2-6. Clip 5-2, 1-6, sobe inicialmente 170, aguardando a autorização como final. Inicialmente, 170, aguardando, 2-6. Clip 5-2, 1-6 autorizado na 70 como nível final. Autorizado final na 70, 5-2-6. Salve, Salvador, boa noite. Oxanem 6201, com a informação Alfa para Galeão. Oxanem 6201, tudo cópia? Estimativo. Oxanem 6201, autorizado Galeão, nível de voo 360. Via pêndulo 1-0. Pistão 1-0, curva direita, saída da El, Leza, Bridge. Controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5-0-4-0. Autorizado para o Galeão, nível 360, via pêndulo 1-0. Decola a pista 1-0, curva direita, da El, Leza, Bridge. Controle 1-2-0-8 e o transponder 5-0-4-0. Oxanem 6201. Oxanem 6201 no processamento, correto. Transponder para possível acionamento. Chamará. Salvador, Oxanem 6310. Prossiga, Oxanem 6310. Autorização Recife. Oxanem 6310, autorizado Recife, nível de voo 350, via Upper Whiskey 58. Pistão 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-2-0, decimal 8, transponder 5041. 350 Recife, depois 8, Puca, Caju, controle 1208, aciona 5041. Será 6310, acontecimento correto, sendo para possível adicionamento. E obrigado, patrão. Para o táxi azul 4071, está com 46 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Ribeirão Preto. A Azul 4071, autorizado a ingressar na Índia, no ponto de espera da 10, Sumi Torre, 118.6. Azul de altímetro no 013. Gente, está autorizado a ingressar via Índia, no ponto de espera no 02186. No 013, o ajuste 4071. TP52 da meia, solicita voar direto na carta da presente. Guarde. Paulo Salvador, Xené 6212, feedback acionamento no 0-0. Boa noite, Azul 4071, na linha e decolam no 0, vento no 20 graus, 069. Adivinha, decola no 04071. Né, 6201, autorizado o feedback, tem um ponto para ataque. Camarada. Azul 4071, no decolado 219, controle 1208, bom voo. Controle 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, decolando o perfil da Dael, está cruzando agora, 1600 metros. Azul 4071, boa noite, está sob contato radar, Sabel 360, está presente a Prod Leda, após Leda Bridge. Presente Prod Leda, subindo para 360, após Leda Bridge, 4071. Solo Salvador, TAM 3662. Prossiga, TAM 3662. Centro de Informação Alfa para Natal. Transcópia, TAM 3662. Autorizado Natal, nível de voo 370, Biel Pezulu 10. Pistão 10, curva esquerda, saída Puca, Zipa. Controle 120, decimal 8, transponder 5043. Autorizado Natal, 370, Pezulu 10, decolando a 10, esquerda, Puca, Zipa. 5043, e o controle de saída é 1208. TAM 3662, protegimento correto, estamos contando por subestacionamento. TAM 3662. Para o táxi, o Xané 6201, estamos com 106POB, 1345, voltando a Confins. Xané 6210. Correção, Xané 6201, autorizado táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera, Xame Torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 0013. 013, ponto de espera 18,6, Xané 6201, fala aí. Salvador, boa noite, o Xané 6201, ponte espera zona 0, pronto. Boa noite, o Xané 6201, a linha ainda cola no 0, vento no 1, 0 graus, 07 nós. A linha ainda cola, Xané 6201. É 6201, decola 226, controle 1208, bom voo. 208, boa noite, é 6201. Controle Salvador, boa noite, Xané 6201. Xané 6201, boa noite, estamos com contato radar. Sobre nível de voo 360, da presente voo e a proa de Leda. Após Brígia. Direto Leda da presente, após Brígia, Xané 6201, sessão 360. Trip 5216, chama em Recife, 12545, alternando 12685, Trip 5216. 2545, 12685, 5216, pode ir, obrigado. Muito bom voo. Salvador, boa noite, web 5810. Web 5801, boa noite, aciona identificação. Está presente, voo STAP descendo ao 050. Ajuste em Salvador 1013, é o número 1 na aproximação. No 050, pro de STAP, acionou web 5810. Salvador, boa noite, no 604, voo, informação alto. Voo no 604, boa tarde, boa noite, aciona identificação. Desce ao 060, chegada é a Mari. Até o 060, gente, cama. 604. Salvador, Xené 6202, podia coordenar com o Recife, pode direto do Bridge? Pode coordenar só Xené 6201. Confirmando o Xené 6201, direto do Bridge, assim que possível. 4071, chama Recife, ano 251, alternando no 3325. 251, alternando 3325. 4071, boa noite. O 6201 está livre, pro de bridge. Direto do bridge, o 6201. Salvador, é o Oceané 6310, para o congestionamento, estamos no 07. Oceané 6310, livre, pushback, acionamento, estamos pronto para ataque. E pushback, acionamento, estamos pronto para ataque, é Oceané 6310. 6201, no chama Recife. 1251, alternando no 3325. 1251, no 3325, chama 6201. B5810, desce para 2000 pés, ajuste 1013, de final da FX-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, reportar estabilizado, é B5810. Para o TAC, você é 6310, 57 a bordo, 2h30, correção 3h30, e até no Natal. Oceané 63-10, autorizado o táxi via pátio, índia no ponto espera, chame torre 118.6, ajuste altímetro no 0 no 3. 10 no 3, leve táxi via pátio, índia, 118.6, ponto espera, Oceané 63-10. 06, direções de altitude, gol também 04. Salvador, boa noite, traço 3258, informação alfa. 3258, fotocópia. Afirmo, pronto, passo. Tram 3258, autorizado, Fortaleza, nível de voo 370, via Rupesul 119. Pistão no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição frutífero. Controle 120.8, transponder 5044. 0, aproximando ponto de pressão, dá 1-0. Chane 6310, além da cola 1-0, vento no 1-0, grau 08, nós. Realizada a linhagem de colada, 1-0, Chane 6310. Tram 3258, saída Momo, transição Frutti. Fox Romeo, Oscar, Tango Índia. Momo Frutti, tem 3258, obrigado. Tram 3258, estamos pronto para o selecionamento. Mala 3258. China 6310, decolado 38, controle 1208, bom voo. 1208, obrigado, bola, China 6310. Posição 8, feedback acionamento. Cano 3662, autorizado por feedback acionamento, chama pronto para ataque. Autorizado, chamar ataque, Cano 3662. Controle, boa noite, Oceano 6310, passando 1510 para 350. Oceano 6310, está sob contato radar, sobre 350, segue a Pucajá, Maracajú. Pucajá, sobe a 350, Oceano 6310. Vai atingir 3.000, 1604. 04 desce para 2.000 pés, ajuste 63, lift na hora da FCR, resposta estabilizada. 2.000 boa noite, 7.748, cruzando nível 200, desce para 150. 6.748, sendo identificação, desce aos 50 na proa de Mari, o ajuste 1013. Desce para os 50 na proa de Mari, ajuste padrão, 7.748. 5.890, estabilizado.